obrigado a todas as pessoas que tiveram a paciência de que estar de pé, acho que é de louvar estar deste pé, haver o grupo de Bemposta. Agora, segue-se o grupo de São Pedro de Rates. Thank you.